Olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou de novo com vocês para assim animar esta manhã de passar o melhor da música portuguesa e nem só. Há uns momentos bem agradáveis, trouxe o solinho no bolso e espalhei-o por todos os cantinhos, porque é o que mais precisamos, é de sol, não é gente? Bom, ainda está freinho, mas é melhor, não é? Melhor assim. Claro que sim. Bom dia a vocês todos, tudo de bom então nesta manhã de sábado, 1º de março, minha gente, já é março, claro, isto passa a não voar, mas precisamos deste março, que março nos traga, então, caluzinho, estas flores todas já a despertar e tudo isto, precisamos desta época do ano. Eu gosto muito da primavera. Ainda não estávamos nela, não é? Mas já começa o março, começa já a trazer mais claridade, que é isso que nós precisamos, não é assim? Então, tudo bom? Nesta manhã de 1º de março, é então um programa bem cheinho, claro que sim, de boa música, boa disposição, boa companhia. E nesta primeira meia hora vai ser uma meia hora de fado, uma meia hora de fado para dedicar ao Sr. Antero Aires. Sr. Antero, que era um senhor... que foi um dos principais fundadores desta rádio, um amigo muito próximo da rádio e com aquela vontade que ele tinha e aquela, como é que eu ia dizer, aquela paixão pela música e pelo fado, fez tudo para que a comunidade portuguesa nos anos 80 pudesse então ouvir o fado em casa, ouvir a música em casa, e foi graças a ele que isto então foi possível. E graças a ele e outros, sim senhora, nem somente ele, mas ajudou muito. Senhor Antero Aires, então, que faleceu esta semana, onde então o funeral será em Portugal, em Aveiro. Claro, quem puder lá estar presente. Nós, do nosso lado, do meu lado, não será possível prestar homenagem pessoalmente, mas então vai ser uma meia hora de fado, que era o que ele mais adorava, e é isto que vamos então dedicar esta manhã a este grande senhor. Senhor Antero Aires, que também era o vice-consul aqui de Orleans durante uns daninhos, muita gente o conheceu e muitos ajudou. Caso você esteja do outro lado e queira então dar uma palavrinha aqui à nossa antena, também o pode fazer ao 0238 43 48 00. Seria com todo prazer, se caso há um fundador que está do outro lado ouvir e queira então homenagear, será com todo gosto. Vamos à música, vamos a isto e vamos então a uma boa meia hora de fadinho dedicado ao Senhor Antero Aires. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Só poente, vai e não voltes sem trazer no primeiro raio notícias de quem se foi. Numa madrugada amarga e triste, um navio de pro e riste levou tudo o que eu guardei na caixa escondida dos afetos, no lembrar dos objetos enfeitavam o meu quarto. Tudo perde a cor, a forma, o cheiro, ficaram só coisas esquecidas da importância que tiveram. Volto sempre ao rio às sextas. sextas-feiras para lembrar. Dias descuidados, noites à toa. Espero que o navio sempre queira trazer de volta o sussurro dos teus passos numa rua de Lisboa. Só poente, vai na volta sem trazer no primeiro raio notícias de quem se foi. Numa madrugada amarga e triste, o navio de praia riste levou tudo o que eu guardei na caixa escondida. A forma, o cheiro, ficaram só coisas esquecidas da importância que tiveram. Volto sempre ao rio às sextas-feiras para lembrar dias descuidados, noites à toa. Sextas-feiras para lembrar dias descuidados, noites à toa. Espero que o navio sempre queira trazer de volta o sussurro dos teus passos. Uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade. Saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir tão bem, alegre, sentir-me bem, só por eu andar tão triste. te assina nas linhas traçadas na palma da mão. Que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança a perder. Indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer. O desencanto ao leve dispor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua cena te deu, que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas sei, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz à feição mal contida que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te rezo o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas sei, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. Tu podes mentir às leis do teu coração, queiras, quer não, tens de cumprir a tua cena. E a continuar nos nossos fados, temos então aqui uma mensagem de um amigo, o Sr. Beja, um dos fundadores também da rádio, e apresenta então os seus sentimentos à família do Sr. Antero Aires e relembra e recorda bons momentos passados deste fundador e amigo, numa grande amizade de nem somente do Sr. Beja, mas de muitas pessoas, e gostaria então de cá deixar a sua mensagem de pésame para toda a família e toda a comunidade portuguesa que perdeu esta semana um grande amigo, um grande fundador da nossa rádio também. E então deixamos também aqui, junto ao Sr. Beja, os nossos sentimentos, acompanhado esta manhã então de uma boa meia hora de fadinhos do que ele mais gostava. É sina que Deus me deu. Fado é fado é dor, fado é tristeza, fado é como que uma reza de quem sofre ou é feliz. Fado é loucura, é saudade, é incerteza, e é bem a mais portuguesa das canções do meu país. Fado é tudo o que acontece quando se ri ou se chora, quando se lembra ou se esquece, quando se odeia ou se adora é ter um jeito de artista para moldar ao fado a voz e o fado de ser fadista a morar dentro de nós. Fado é ternura, fado é dor, fado é tristeza, fado é como que uma reza de quem sofre ou é feliz. Fado é loucura, é saudade, é incerteza e é bem a mais portuguesa das canções do meu cantar, soluçar, enfim dás prazer, e assim tens que ser cantado sobre a terra e sobre o mar. Fadista, se és artista, segue a pista deste fado, vais vê-lo com tal zelo ser modelo do passado. Guerreiro, cavaleiro e toureiro, luz de fada, com a graça que o enlaça quando passa na moirana. Pois bem, se tu vais, ninguém te quer mais que o fado, que é teu rei e teu senhor. Direi que te ouvi, que sei que te vi ao lado do boêmio sonhador. Fadista, se és artista, segue a pista deste fado, vais vê-lo com tal zelo ser modelo do passado. Guerreiro, cavaleiro e toureiro dos de fama, com a graça que o enlaça quando passa da boirama. Artista, segue a pista deste fado, vais vê-lo com tal zelo ser modelo passado. Guerreiro, cavaleiro e toureiro dos de fama, com a graça que o enlaça quando passa na boirama. A meu e vosso este fado que seja negado, às cordas de uma guitarra, sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar. Oh, gente da minha esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. Amanhã nascerá uma flor.

Está tudo bem, está mesmo. É o que se quer, sim senhora. O solinho vai, vem, vem, vai, mas vai ficar, sim senhora, vai ficar. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagenzinha para os aniversariantes que hoje ficaram sem dia. Pois, claro, aqueles que são do 29 de fevereiro, quem são eles? São muitos. De certeza que há muitos. Temos, se calhar vai ser bom organizar uma confraria para os de 29 de fevereiro, que só festejam todos os 4 anos, não é? E que fica um beijinho muito especial para a minha afilhada, que é do 29 de fevereiro. Então fica aqui os meus parabéns, tudo de bom e que por muitos anos possas festejar os teus anos, todos os 4 anos, afilhada. É assim, é todos os 4 anos é que tens uma prenda. E também para aqueles que são do 1º de março, claro, Sr. Bernardino, os meus parabéns também. Feliz aniversário a vocês todos, então especialmente para a Cláudia e para o Dino, que hoje também estão de parabéns. Um de um 29 e um de um 1º. Já viram um casal assim mesmo? É. Acontece, há estrelas assim, naquele cantinho, que olham por nós. Um beijo muito especial então para vocês que estão de parabéns e olha, é só ligar para aqui hoje, assim senhora, ao 02-38-43-48 e vamos então festejar os vossos aniversários, claro, os de 29 e os do 1º, mas festeja-se na mesma, claro que sim. Ficamos já com o Malhão da Maria, com o senhor Will Souto. Essa paixão fiz de tudo para te fazer feliz, para realizar tuas vontades, tudo fiz. Vou-me embora, nada mais me prendo aqui. Descobri que vivo bem melhor sem ti. Vai com Deus, os dois sabemos que será melhor assim.

ando louco da minha cabeça, mas é nessa loucura que me consigo encontrar. Já não. Vamos ficar com o Dinis Brites e sua chuva? Agora não, não queremos que chuva não. Mais solinho. Hey. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. que ela bate no vidro, trazendo a saudade.

meu batalhão, vermelho é cor do pecado. Da festa e da tradição, foi como um beijo roubado que me deste a tua mão. Dá-me um beijinho, bem repreguitado. Se não me deres um beijinho, vou me tirar o colar. Dá-me um beijinho, bem repreguitado. Se não me deres um beijinho, vou me tirar o colar. Te enseñaré a volar, llamo a Et qu'avez-vous prévu ce week-end? Avez-vous prévu d'aller vous promener? Parce qu'il fait beau, c'est un temps magnifique pour aller se balader, pourquoi pas dans un carnaval. Eh oui, le carnaval de Jargeau, eh oui, nous sort le grand jeu à partir de demain. Je ne suis pas assez calée pour vous en parler, mais il y a quelqu'un qui peut nous en parler et nous raconter tout quoi, comment. Allez, on y va. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, nickel, en plein préparatif, donc nous, on sera prêts pour demain. Voilà, donc ça se prépare, et puis hein, il y en a un grand carnaval là-haut qui est prêt, c'est le ciel et c'est le soleil, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, on l'espère. Mais normalement, c'est bon, mais il y a le soleil, donc c'est rendez-vous, donc c'est parfait. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu ce carnaval qui existe, mais dis donc, depuis très longtemps. Ah oui, très très longtemps. C'était bien avant les guerres, donc au siècle dernier. C'est des très vieilles traditions qui sont à Jargeau et qui resteront encore pendant tout. Je ne sais pas combien d'années après nous, quoi. Tout à fait. C'est une fierté de pouvoir continuer justement et de ne jamais arrêter cette belle initiative qui a été créée. Voilà, il y a des siècles de ça, et vous avez raison de toujours continuer à faire perdurer cette tradition du carnaval de Jargeau. Bravo à vous, oui, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Merci. Racontez-nous. Alors, on commence quand? Vous avez déjà commencé. Avec la retraite au Chambeau. Donc on a une grosse retraite au Flambeau ce soir à partir de 20h30 sur Jargeau. Et après, à partir de dimanche, à partir de 10h, on aura une banda qui va venir, les raisons banda qui va animer les rues toute la matinée. Et après, nous aurons à partir de 15h le grand défilé de Sa Majesté Carnaval, donc le 2 mars. Et après, le 9 mars, on a la deuxième sortie. Et après, on a le bûcher de Sa Majesté Carnaval vers 18h à la tombée de l'heure. Et donc, dès ce soir... Voilà, dès ce soir, vous pourrez... Il y a une grosse retraite au Flambeau gratuite pour tous, donc avec distribution de lampions pour les enfants. Donc la fête commence ce soir. Et ben voilà. Et demain, rebelote? Oui, demain, rebelote. Oui, alors là, par contre, c'est une grosse journée. Hein. À partir de 10h jusqu'à 18h le soir, c'est la ville sera en fête avec le grand carnaval, ses bandas, ses batucadas... Ses costumes, ses grosses têtes, ses chars, bien sûr. Tout à fait. Et effectivement, on peut vous suivre aussi à travers les réseaux pour que les gens puissent savoir où, quand, comment. Donnez-nous des informations, parce qu'effectivement, parfois, on écoute vite fait et puis on se dit « Ah zut, j'ai oublié des informations ». Et on peut aller les chercher un petit peu sur les réseaux. Aujourd'hui, on a un panel d'informations qu'on peut aller chercher autrement, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors nous, on est aussi sur Facebook et Instagram. Donc on partage vraiment tout, de la construction, après toutes les informations comme les déviations, les parcours des défilés, les musiques qui sont présentes chaque dimanche, les groupes également. Tout un tas d'informations, nos partenaires, tout ça, pour la remercier, pour que les gens aient un maximum d'informations pour venir à l'intérieur de la côte. Tout à fait. Et à côté de ça, une très belle revue qui a été mise en place, auquel vous pouvez aussi retrouver toutes les informations, les parcours, les invités, tout l'historique et tout ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, tous les ans, on fait un programme. D'ailleurs, beaucoup l'attendent. Un programme avec tous nos partenaires. Et après, on écrit notre programme en détail. Tous les ans, et pour l'été aussi. On a aussi un carnaval de nuit au mois de juillet cette année, depuis 20 ans. Et bien voilà, parce qu'on a le carnaval d'hiver, mais aussi le carnaval d'été. Voilà, tout à fait. Oui, c'est le carnaval de nuit, donc c'est les mêmes chars que l'hiver, sauf qu'ils sont recouverts de milliers d'ampoules. L'année dernière, on a dépassé les 80 000 ampoules, je crois. Donc oui, c'est un gros travail, mais c'est une autre version du carnaval et qui est appréciée aussi, de plus en plus appréciée. Eh bien, on va laisser ici. Donc, ce soir, notez bien. Donc, ce soir, à partir de 20h30. À partir de 20h30. Demain, de 10h à 18h. À 18h. Et le week-end prochain, pareil. Pareil, 10h, 18h, pareil, ouais. Ça sera animé toute la journée. Et pour ceux qui ont loupé, qui ne peuvent pas ce week-end, on se donne rendez-vous donc en été, Le 5 juillet, le samedi 5 juillet. Voilà, vous savez tout, n'hésitez pas à aller les retrouver. Et puis à côté de ça, une très belle fête foraine, n'est-ce pas? Ah oui, une grosse fête foraine, oui, qui regroupe sur deux mailles, donc les deux mailles de Porte Madeleine à Jargeau. Donc il y a vraiment, il y a pour les petits, pour les grands, il y a tout pour s'amuser, se restaurer aussi. Donc il y a plein de choses. Ah bah voilà, ça sent bon déjà les gourmandises là. Ça sent bon. Ça commence à sentir. Ouais. Là, ça sent le carnaval là. Ah là, ça sent le carnaval. Ouais, depuis 400 jours, ça sent le carnaval. Ils sont arrivés donc. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, lorsqu'on on parle des bandas, des batucadas et tout ça, ils sont tous là, tout le monde est là. Et vous allez retrouver toutes ces fanfares, toutes ces musiques carnavalesques, parce que c'est ça qui fait la fête aussi, n'est-ce pas? Ah oui, c'est, on a les chars, les grosses têtes, mais il faut d'animation et c'est ça qui donne vie au carnaval. Tout à fait. D'avoir tout ce qui est, c'est des fanfares qui sont d'à côté. On a des bandas qui viennent du 80 cette année, qui font des placements pour nous. Donc non, c'est vraiment un gros truc et voilà. Très bien. En tout cas, moi de ma part, je vous souhaite courage et de bons pieds, hein, parce que c'est important d'avoir des pieds qui marchent bien. Hein. Courage à vous et bravo à tous les bénévoles. Bravo à tous les bénévoles parce que c'est pas que vous, c'est beaucoup de monde qui est impliqué. Moi je suis président, je suis carnavalier aussi, mais après si je suis là avec l'association Exig, c'est avec tous les bénévoles. Sinon on pourra rien faire. On n'aurait pas de bénévoles, on pourrait rien faire. C'est ça. C'est le cœur de nos associations et en tout cas moi je les félicite. Je félicite vous aussi de la disposition et un grand bravo à vous et que le carnaval perdure. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, tout plein de bonnes choses et puis très très belle réussite pour ce carnaval. Et on passera à vous faire un petit coucou. Ça marche, il n'y a pas de souci, ça va avec plaisir. Merci à vous. S'il y a un truc qu'on en parle aussi, dimanche prochain, en fin de journée, il y a quelque chose de super sympa aussi. Oui, c'est le grand bûcher de Saint-Majesty Carnaval. Et ça, c'est super joli. Hein. Ouais, donc ça annonce la fin du carnaval d'hiver. Donc on brûle en bord de Loire. Donc ça va tomber dans la nuit vers 18h30 à peu près. Et ça marque la fin du carnaval d'hiver. Donc il y aura pas des pétards dedans. Enfin, il y aura tout un tas de choses. Et ils seront accompagnés par les Blancs. Le roi carnaval sera accompagné par les Blancs. Voilà, donc pour aller découvrir tout ça, n'oubliez pas, ce week-end et le week-end prochain, tout se passe à Jargeau, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Toutes les rues mènent à Jargeau. Merci beaucoup à vous. Merci, bon grand courage. Et puis, on se retrouve donc demain, ce soir, demain, et le week-end prochain. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon courage à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Et voilà, vous savez tout. Vous avez tout entendu, vous êtes au courant. Le carnaval de Jargeau, ce grand carnaval ici de notre région, le plus grand de notre région. N'hésitez pas à aller leur rendre visite et faire vivre toute cette grande association qui a besoin. Toutes les associations ont toujours besoin qu'on leur rende visite. Mais alors, celle-ci, elle en vaut le coup. On y va? Eh ben oui, on y va tous. Donc rendez-vous à Jargeau le week-end prochain. Vamos, música et carnaval. Sua mãe é concertina que de braços para cima leva a Maria.

saudade tem nome, é sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar perto. Minha saudade tem nome, é sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar, mas sempre vai estar. Saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, por sempre vai estar bem. FM, la radio qui nous aime. chiavo, lo pago adiantavo, a promessa. Ando de tasca in tasca, sempre a dover, non è una. Ando pra frente e pra trás, ma se sto contento, so. Viver com alegria, o vosso amor é importante.

Teresa Malhoa e Helena Correira e a bailar ao meu lado. Bailar ao meu lado. De seguida vamos ficar na voz dos Sons do Minho, o seu novo e último trabalho, Boato na Aldeia. É jeitoso, sim senhora, vocês podem ouvir já. Vamos já sair daqui, caminhando na